Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam bem-vindos a mais um Nintendo 3. Do meu lado esquerdo está o Lucas. Ainda com saudades de Direct, pelo jeito eu vou continuar com saudade. Do outro lado do mundo está o Jeff. Fazendo festa na Golden Week. E eu esqueci de me apresentar, eu sou o Jomon, eu tô meio zureta hoje, então já peço desculpas. Nessa quarentena, eu senti meio que saudade, assim, de uma comida que eu gosto bastante, que é lamen, né? Normalmente eu vou no Bairro da Liberdade aqui de São Paulo comer alguma coisa quando bate essa vontade, como a gente tá preso em casa, ou pelo menos deveria estar preso em casa. Eu não posso sair, né? Os restaurantes não estão abertos, não dá pra sentar nos lugares. E eu não iria mesmo se pudesse. Então eu pedi... Eu percebi a vontade de comer um lamen, assim. Acho que, sei lá, um top 3 de comidas da minha vida. E aí eu pedi um lamen pra entregar em casa. E o bagulho saiu melhor do que... Assim, foi mais inteligente do que o esperado, assim. Eu achei que ia ser meio... Ia ficar meio merda, porque o lamen, pra quem não conhece, é tipo uma sopa com macarrão dentro, né? Fala miojo, Jomo. Então, que macada. É que eu não consigo... É que eu não... Quando eu como miojo, eu não como miojo com caldo. Então meu miojo é seco. Nossa. Mas aí o problema é você, não do miojo. Então, não, mas aí você pode pensar no miojo só com macarrão. O lamen, eu acho que não tem como você... Tem, mas só que é pior ainda você tirar o caldo, porque o caldo é tipo tudo, assim, né? Fica tudo boiando. Nossa, lá no caldo. Acaba o prato. É que eu penso de uma forma mais genérica, tipo, sei lá, uma massa com caldo. Se você tira ou não, aí é, sei lá, é eu tirando o picles do cheeseburger, sei lá. Mas não tem as outras coisas que flutuam no teu lamen? É verdade, aproveitando falar de lamen, então mudou o assunto, foda-se. Lamen no Japão, Jeff, não tem o arroz? Sei lá, nori... A carne, não tem essas coisas? Ou os caras são mais tradicionais, tipo a lamen, basta um macarrão? Eu acho que é o tipo da massa que faz o lamen. Se tem acompanhamento ou não, aí é outra história. Eu posso estar falando besteira, mas pra mim, tipo, sei lá, você fala lamen, udon, é tudo a mesma coisa, depende do tipo de massa que você coloca. Eu adoro lamen, eu tô com saudade pra caramba. Você falou isso, Jomon, eu fiquei, nossa, me dá uma saudade aqui de rodízio também, de comida japonesa. Caraca. Então, o lamen que eu pedi é inteligente porque, tipo, eles colocaram o macarrão com todas as coisas num prato, né, num pote de plástico, e num outro pote, meio que um copo, eles colocaram o líquido. Então você pegava o líquido, coloca no... Aí tá lá um aviso, coloca no micro-ondas, coloca um minuto lá, e aí você coloca no pote com macarrão. Rapidão, você fala líquido, o negócio, ele perde muito charme, mas tudo bem. Mas é o líquido, a sopinha lá. Quando você vê ele separado, você percebe que é só um, sei lá, uma água. É um caldo. Com tempero. Pode ser um caldo, então o Lucas gosta de vender o peixe dos fazedores de lamen aqui de São Paulo. Se vocês tomassem só o caldo, ia estar gostoso? Ia. Eu acho que sim, porque depois que eu acabo o lamen, eu sempre bebo, viro o pote na minha cara, então... Eu também. Então, é muito bom o caldo, maravilhoso. Tava gorduroso? Não. Então não tem graça. Então não é mesmo. É sério? Vocês gostam do bagulho gorduroso? Tem que ser. Quanto mais, é gostoso, só que mais te mata, né, infelizmente. Isso que eu gosto, pra mim é isso que diferencia mais lamen de, sei lá, miojo. Miojo é aquele pozinho ralinho sem graça. Lamen é aquele bagulho cozinhando, sei lá, noites e noites e fica, sei lá, com tudo quanto é coisa ruim, aí que no final fica gostoso. Sério? Eu nunca penso lamen. É que assim, eu não sei, eu não deixo cair normalmente na minha roupa pra saber se tem muita gordura, né? Eu não pego com o dedo pra ver se é gorduroso. Mas eu sempre tive a impressão que é de boa, assim, porque eu não fico com a cara, tipo, acabei de comer uma gordura absurda. Tá comendo errado, então. Talvez. Eu não tô me sujando o suficiente. Eu fui poucas vezes naquele lamen da Liberdade famosinho. Eu, comparado com o Japão, pra mim aquilo ali não é lamen, mas tudo bem. É muito, sei lá, tem muita gente ali. Eles fazem, não dá tempo do caldo cozinhar. Ah, não, ali eu não gosto, não. Vocês estão falando de um com quatro... Não, é que tem vários com quatro letras, não tem nem como a gente falar. É um que fica lá perto da Paulista, que é requintado, que eu adoro. Que também tem quatro letras. Também. Tem nome de mangá. Tem o nome de mangá que eu gosto. Ah, A gente ainda tá naquela sede de uma Direct completa da Nintendo? Depois que tivemos aquela Direct... Não, não tá? Não, aquela você... Mini... Não, não é satisfeito, mas é o que tem, né, velho? A gente sabe lidar com... Ou melhor, aparentemente eu sei lidar com a falta do Direct. Ah, eu sinto muita falta, não sei se... Foi a Conscript que você já começou falando sobre a saudade do Direct. É porque eu tô com saudade, cara. Eu até tirei as férias do meu trabalho na época da E3, porque eu achei que ia ter Direct. Pô, meu, não vai ter, então já... Tristeza. Você já dá um spoiler da notícia. Você tem que decidir as férias quando? Ah, já decidi faz uns meses, hein. Não tinha como prever. Não, desse nível não. Mas de acordo com o site VentureBeat, a gente não vai ter uma Direct em junho. A tristeza, aparentemente, só minha. É aquela coisa, né? A gente tinha esperança de ter uma Direct em junho, porque a E3 foi cancelada já, né? Mas a Nintendo, como ela não depende fisicamente da E3, pelo menos não pra apresentar a Direct, então a gente acreditava que talvez uma Direct rolasse. Eles falaram que tinham planos, ainda tinham planos. Pro Direct? É. Eu lembro que sim. A E3 não ia acontecer, mas a Nintendo pronunciava que tinha planos, então não, provavelmente não vai ter nada. E eu acho que não vai ter nada até porque eles não conseguiram fazer alguma coisa. A gente fala que Direct é só um videozinho, mas tem um trabalho envolvido, tem contatar as outras empresas, então acho que ficou meio nessa. Eu acho que não é nem questão de vontade, é questão de impossibilidade mesmo. Eu acho que os caras não tem nem personagens de Smash pra mostrar, né? Impactou bastante eles. Por mais que eu tenha visto uma notícia que o Sakurai falou que estão começando a normalizar, assim, o desenvolvimento do negócio, trabalhando... À distância. À distância, né? Isso. Eu acho que não deve estar polido o suficiente pra ter uma Direct mesmo. Então, a gente em junho vai ter, no mínimo, assim, né? Até agora, o que a gente sabe que teria em junho é que vai ser o lançamento da DLC de Pokémon, Isle of Armor e o personagem Smash, de Arms, né? A gente vai ter a apresentação do personagem e o lançamento do personagem em junho. Como o personagem ele já saiu numa época que o coronavírus, assim, já tinha acontecido, já sabia certa gravidade da situação, eu acho que pelo menos o personagem de Arms vem. Porque... É em junho? Em junho, sim. Ah, nossa, eu achava que era julho. Então, os dois vão vir. Então, a Nintendo, de alguma forma, ela vai apresentar coisa em junho, porque provavelmente aquele vídeo do Sakurai vai ter, né? Aqueles vídeos de apresentação que ele faz da série. Como eu achei que ia ser julho, então eles realmente devem ter um negócio pronto. Eu tava achando que era julho. Como é junho, então provavelmente é. Talvez, eu concordo com você que talvez eles não tenham o próximo, né? Depois do personagem de Arms. Por exemplo, numa E3, talvez se fosse uma época normal de E3, a gente veria o início com o personagem de Arms e terminasse com o personagem Turi, ou se não, o personagem First Party, só que com mais impacto, né? Então eu chutaria que esse próximo personagem eles não têm mesmo como fazer. Eu fico bem triste no geral, porque, pelo menos pra mim, todo ano é aquele ritual de assistir a Direct bem empolgado. É uma época pra mim que eu basicamente assisto a E3 mais pela Nintendo. As outras empresas vejo umas coisinhas a mais, assim, só pra ver se tem uma novidade ou outra. Eu fico meio chateado, eu gostaria muito que tivesse. Ainda mais que tá saindo todo esse rumor de jogos de Mario 3D, não sei o quê. Tivemos aquele teaser do Zelda, da continuação do Breath of the Wild ano passado. A gente teve rumor de Metroid 5, é 5 ou 6? Metroid Prime 4. Não, mas a gente teve rumor também do próximo Metroid 2D. Ah, do próximo 2D. E o Paper Mario estilo clássico, né? Também, teve esses rumores aí também que morreram aí na... Morreram na praia, aparentemente. Acho que foi pro mesmo lugar do Star Fox de corrida. possivelmente. Então, eu fico um pouco chateado. Mas é assim, aquela crise mundial, o coronavírus tá aí. Tem que entender também que tem muita gente, que nem o Jeff falou, é uma produção grande, não é realmente só aquele videozinho. Então, vamos tentar segurar o hype, eu não consigo, mas tudo bem. E ver se depois da metade do ano a gente vai ter pelo menos uma Direct completa da Nintendo. Assumindo que esse rumor é verdade, eu já tô falando como se fosse verdade o negócio. A gente tá assumindo como se for verdadeiro, se não for, mais uma discussão. É que a fonte do rumor é a mesma que previu o Mini Direct, né? Mas enfim, na contramão disso aí, a gente tem eventos na indústria e tem o Summer Game Fest, que vai ser um evento digital, que o Geoff Keighley resolveu trabalhar o ano inteiro, não só em dezembro. Ele quer mostrar que ele não tira férias, o cara? É, então, e eles resolveram fazer um evento digital e ele chamou todos os amiguinhos, todas as publishers que ele tem contato e vai fazer um evento digital aí pra indústria de videogame. O que vocês acham sobre isso? Então, eu acho que, assim, pela data que a gente tem nesse início, que é de maio a agosto, eu acho isso meio estranho porque se você vai fazer 3 meses de evento... É, vai diluir e uma hora meio que virar normalidade, sabe? A E3, ela tem o impacto dela porque, tipo, sei lá, é a parte importante pra quem tá de fora, né? Quem não está participando do evento, é o pré-show. E o pré-show dá 3-4 dias. Então você tem ali 4 dias que a pessoa fica centrada e vê um monte de anúncio, ou se não, vê um monte de conferência, no mínimo. Eu acho que você diluir muito tempo... Talvez tire o impacto, assim, eu entendo. É pra deixar. Talvez é pra deixar os desenvolvedores preparados, porque aquela coisa, eles mostraram uma lista de pessoas que vão estar, mas, por exemplo, não tem a Nintendo ainda. E aí, vê esse início e se prepara, porque você tem mais, tipo, 2 meses pra poder participar. Só que eu acho meio estranho ainda. É, eu também acho estranho ser bastante diluído. E eu fico um pouco pé atrás, porque o Game Awards eu não ando curtindo ultimamente, nos últimos 2 anos. Assim, eu nunca curti muito, na verdade. O negócio é meio... Eu acho meio chato. Mas o meu maior problema é a quantidade de propaganda que tem no negócio, que começa a irritar muito. Então eu tenho medo deles... É, muito no vape. É, também, né? Agora estão fazendo propaganda de parar com vape. Os caras são desgraçados. Eles fazem se viciar no negócio e depois falta se parar. É a mesma quantidade de propaganda pra empatar. Mas eu fico com medo desse evento novo dele aí. Mesmo ele sendo diluído, você fica vendo vídeos com um monte de propaganda no meio. Eu sei que o cara tem que ganhar a grana dele, mas é um negócio que me irrita mesmo assim. Eu acho que ele é diluído pra não ter, não ter a estrutura de um Direct. Como é que você chama todas as outras empresas e fala: ah, então, aqui a gente tem uma coisa a mais, a coisa especial. É pra todo mundo ter o seu holofote, todo mundo brilhar um pouquinho. E o que me anima nesse evento... É se as demos foram disponibilizadas para o público. Eu acho que essa é a coisa legal, que você vai poder ter as pessoas jogando, não só o jornalista. Eu acho que é isso, é a premissa que eu falo. Nossa, já pensou se eles anunciarem um jogo, colocarem a demo, sei lá, na Xbox ou na Steam e ficar todo mundo comentando? Eu acho que seria bem bacana isso. Só que com relação a não ser concentrado, eu tô com vocês. O legal da E3 é por causa que era aquela loucura, que é um monte de gente querendo chamar sua atenção num curto espaço de tempo. Aí você deixa... Você fica ansioso, bate aquele negócio de: ah, meu Deus, eu tenho que ter um anúncio melhor que isso, porque senão eu vou ter que esperar mais um ano. É nesse sentido. Acho que com relação ao Geoff Keighley, eu acho que ele tá certo. Tem um vácuo de poder aí, então deixa o filho aproveitar e ganhar o dinheiro dele e fazer as propagandas dele, e a gente tá precisando, né? A questão é essa. Eu só acho difícil essa coisa das demos, porque eu não sei há quanto tempo ele tá fazendo isso, né? Essa ideia de ter demo em casa. Eu imagino que não seja tanto. E pensando num negócio mais... No ponto de vista de desenvolvimento disso, ia ser a demo da E3, os caras conseguem colocar o jogo lá e... E, tipo, pode ser a versão final com os pedaços pode estar lá dentro, porque ninguém vai abrir o videogame e ver, né? Ninguém vai conseguir ver os dados do arquivo. Então, eu acho que, tipo, se você coloca no Xbox ou na Steam, você tem que ter um aviso prévio, porque você vai ter que limpar muito melhor a sua demo, né? Você tem que cortar tudo que não é pra anunciar. Então, talvez as demos não sejam... Eu não sei, né? Espero estar enganado. Mas talvez as demos não sejam lá as mesmas demos que você veria no E3. Ou pelo menos não dos jogos de mesmo peso. Acho que se você conseguir uma que funciona, já é o suficiente pra, sei lá, num mês sem notícia nenhuma, você ter um buzz. Nossa, você viu aquele jogo? Aquele jogo é legal, sabe? Pelo menos alguma coisa pra discutir. E você vai ser mais cobrado. Você tem o seu holofote, mas as pessoas vão analisar e te julgar. Então você vai ter que fazer um produto bem feito, porque senão você acaba com o jogo. Aí depende, né? Vamos ver quanto que as empresas estão preparadas para isso. É, eu acho legal essa ideia da demo, porque aí você para de depender também de jornalista que vai lá, joga e você, vou só ter que ler essa porcaria em vez de testar mesmo. Ou ver um vídeo. É, vamos ver um vídeo. Nessa última semana, a gente teve a demo, o Open Beta de Ninjala, né? Eu não sei se eles consideraram demo ou consideraram beta, né? Era Street Test, Server Test, né? O Stress Test. Falei uns 10 testes agora. Que deu pau, aparentemente. É, que deu pau na primeira, não sei, na segunda, na terceira. Que nos três horários que tinha. Eu sei que o primeiro foi muito inviável. Alguém aqui jogou? Eu não joguei. Alguém aqui viu o vídeo, pelo menos? Se interessou no mínimo de ver um vídeo? Eu vi bem curto. Que a galera se batendo com os bastões lá, tacando na parede, sabe? É meio que machando os... Você começa a duelar com carinha, aí você tem que escolher uma direção lá. Eu não sei, eu não gosto muito. Eu quero mudar o assunto depois, mas só ainda falando sobre essa demo, eu só vi também vídeo. Mas eu senti muito que era é meio que um... Parece um Splatoon visualmente, né? O gameplay não parece tanto, parece é bem mais visual mesmo. Mas o gameplay, essa coisa aí do empate das armas, me lembrou muito que Icarus, que um bate no outro e os dois começam a girar e girar. Eu nunca entendi como funcionava aquele empate do Kid Icarus, em dicas de passagem. Eu tinha até esquecido desse modo, nossa. Eu não vi ninguém, assim, nas coisas que eu vi, ninguém comentou sobre isso. Eu fiquei, cara, muito empate do Kid Icarus e um tentando bater no outro. Mas, sei lá. Agora que você tá falando, até que faz sentido. Eu só queria falar assim, ó. A gente, sei lá, nós três aqui, Ninjala não pegou, mas pro servidor... Ou o servidor era muito ruim, ou o Buzz eles conseguiram, né? Então, tá todo mundo em casa? Talvez tenha funcionado, né? Você não tem nada pra fazer, vamos ver essa demo aí. Acho que funcionou, sim. Eu tô criticando bastante o negócio, mas pelo que eu vi de vídeo, ele parece estar mais polido do que eu imaginava, sabe? Parece estar ok. Tá ok. Só que continua não me agradando muito. É um negócio que eu não planejo investir tempo, sinceramente. Então, eu também concordo, assim, não é a coisa... Eu vou testar depois só pela moral que eu tenho que dar pro jogo, mas eu fiquei pensando que o Buzz talvez seja... Porque o bagulho é de graça, né? Então você tem um jogo free que tá lá, Fortnite... Ainda é um jogo de peso, mas eu não sei. Talvez tenha perdido um pouco o Buzz, o hype do bagulho. É grande demais ainda. Então, é enorme, mas eu acho que ele tá meio normalizado. Tá normalizado no alto, mas tá normalizado, assim, ele... Aí a galera quer ver uma novidade, foi pra ver o Ninjala. Ah, mas... Minha opinião. Esse negócio de graça, né, não pega todo mundo, não. Tem várias coisas de graça, sei lá, tem demo de graça, ninguém vê. E fica por isso mesmo. Tem tanto jogo bom com demo, o nego nem baixa, velho. Ah, não, mas eu acho que a parte de ser multiplayer, ser um jogo multiplayer de graça, não sei, é que eu posso falar merda porque acho que dá pra dar o exemplo de Warframe como um jogo que talvez não tenha feito tanto sucesso, assim. Alguém jogou aquele jogo do Burnout? Não, é Asphalt qualquer coisa, 9. Não. É um jogo de corrida de graça, é bem bom, só que ninguém se importa, né? Eu acho que o fator de graça também não é um negócio que influencia muito, não. É que como ele apareceu na Direct Mini, a gente tá com ausência de notícias de Nintendo, assim, muita, então a galera foi lá e baixou. E aí, que nem você falou, tem muita gente em casa também. Acho que muita gente comprou a premissa de, isso aqui pode ser um Splatoon diferente. Acho que encaixou no público-alvo. De novo, Warframe e Asphalt são jogos que... o público Nintendo não se importa tanto com esse tipo de coisa, até porque não tem jogos parecidos. Mas quando você vê alguma coisa que lembra uma IP da Nintendo, você vai lá e baixa e joga. Então, vamos pensar um pouco. Olha, agora eu vou conseguir puxar com o Jeff. Então, que tal pensar se a Nintendo disponibilizasse alguma IP dela de graça? Em questão de ser um jogo multiplayer, né? Não mobile, essas coisas. Que eu tava pensando, não sei, tipo, agora a gente tá com a demo do Splatoon 2. Eu fiquei pensando, será que existiria... Eu sei que não é padrão da Nintendo, mas será que existiria muito mal a Nintendo, por exemplo, pegar ARMS ou Splatoon e falar, ó, fazer igual a Valve fez com o Team Fortress 2 e falar, a partir de agora esse jogo tá de graça. E sei lá, quem comprou esse jogo ganha não sei o quê, ganha uma bonificação em itens cosméticos. Ganha um chapéu. É um chapéu de otário. Não, no Team Fortress tem muito chapéu, é foda. Então, mas então, eu acho, tipo, talvez uma saída ok pra Nintendo manter revitalizado o servidor? Ou vocês acham que isso é muito não cara da Nintendo ou não funciona? Não é nem um pouco cara da Nintendo. Eu primeiro preciso lembrar dos jogos dela free. Eu lembro que tinha um de tanque no 3DS, era, né? Tem o Kirby do Switch. Kirby do Switch, tinha um jogo de tanque no 3DS. Que eu não consigo lembrar qual é. Não era tanque, era submarino, não era? Tinha um submarino. Eu lembro vagamente de um de tanque. Eu acho que o de tanque era pago, eu acho. Era pago também? Era pago. Tá. Então, eu não consigo lembrar de muita coisa free Nintendo. Tem o Kirby, mas o Kirby não é nem sistema de multiplayer, é um jogo single player, não sei se pegou tanto também. É multiplayer cooperativo. Ah, é. Mas não é, tipo, tipo... Não é Versus. É. Pera, eu não... mas eu entendi, vocês querem um jogo free to start ou vocês querem um jogo full que eles deixam gratuito por um período de tempo? A minha ideia era um jogo full que eles falassem assim, agora tá free to start. Por exemplo, eles fazerem isso com Splatoon ou com Arms. Arms eu acho que é um melhor exemplo, que talvez seja um negócio que fez menos sucesso. Aí você por um vai lá período deixar... de tempo, não pra sempre. Pra sempre pro Nintendo Switch Online. Fala que eu sonho, Jeff. É que eu acho que aí vai ter muita gente xingando e vai falando que já tem esse jogo. Mas eu... Digamos que a Nintendo vai ser generosa. Eu gostaria mais que eles fossem... como eles já fizeram Arms, talvez uma coisa que eles já deram mesmo no Nintendo Switch Online. Eu acho que Mario Tennis deixa todo mundo trancado pra jogar Mario Tennis, eu acho uma boa. Mas é trial. Free trial não. É free igual eles estão fazendo agora com o Splatoon 2 e com o Arms, eles fizeram. Ou pra sempre. A gente tem que definir isso, a gente não consegue definir isso. Eu acho que pra sempre pra Nintendo nunca vai ter. eu acho que eles poderiam ter voltado com aquela... lembra quando a gente comprou Mario Kart 8 no Wii U? Digital, e um jogo de graça. E um jogo a mais. Acho que isso aí seria mais interessante. Essa é a Nintendo desesperada. Essa é a Nintendo desesperada e a gente vai pedir alguma coisa em tempos de mundo desesperado. Bom ponto. O Lucas, não tem nada aí pra falar? Eu não consigo imaginar esse modelo Nintendo, porque geralmente quando um jogo ele é essa pegada free, ele vem toda aquela questão de, você tem uma versão paga que você ganha cosmético X, ou tem loot box. Sim. Eu não consigo olhar pra Nintendo... Pra um jogo que já existe e falar, eles vão adotar esse padrão. Porque, por exemplo, o Splatoon, as roupas influenciam diretamente no gameplay. Cada roupa tem uma habilidade, aumenta não sei o quê. Se tu faz um Splatoon onde... A roupa seja só cosmética. Se for só cosmético, vai mudar muito o jogo. Então a galera que gosta vai falar, tá estranho, tá diferente. E se você fizer as roupas ter efeitos, vou ter que pagar pra jogar bem isso aqui. Aí vai ser tudo aquele backslash lá do Battlefront 2 DA, que você tinha que pagar pra ganhar coisa pra jogar bem. No Arms eu acho que até pode entrar. Você pode pagar por estilo Overwatch, assim, que você ganha skins de personagens. E aí atualizações constantes trariam personagens novos. É que eu acho que o jogo Arms, que é um jogo de luta, eu não consigo ver ele num estilo free-to-play rendendo muito, sabe? Uhum. É um estilo que eu não consigo nem pensar. Tipo, tem aquele Brawlhalla, tem alguns outros que são free-to-play, só que são jogos que não chamam aquela atenção. Tem que ser algo FPS ou que envolve muita gente no multiplayer. Entendi. Posso falar o que a Nintendo devia fazer? Ah. Ela devia oferecer... Devia soltar uma nota, sei lá... Tempos de coronavírus, a gente quer que vocês fiquem em casa junto com seus familiares e disponibiliza o jogo. Acho que Snipper Clips tá bom. Dá Snipper Clips de graça, né? E deixa o povo feliz. É a saída da Nintendo. Você não dá um jogo de $60, mas você dá um jogo que provavelmente nesse tempo já não tá vendendo tanto, então acho que estaria de bom tamanho. Faz um sentido, pra mim é uma saída da Nintendo. Ou dá o 1-2 Switch, tá em casa com o pessoal aí, dá umas risadas com esse jogo. É $60, né? O único problema é que o 1-2 Switch você precisa de aglomeração, né? verdade. Junto com a família aí, chama os avózinhos. Vou falar o que o Jamon quer. Dá Box Boy pra galera aí que... Pô, Box Boy é mó novo, velho. Tem que dar o Snipper Clips, que já tem uma idade. Sem o DLC. Esse é um bom ponto, Lucas. Sem o DLC. Ou da Flip Wars, que é o jogo publicado pela Nintendo que ninguém conhece. E esse faz mais sentido ainda. Resumindo, a gente não tem fé que a Nintendo faz jogos free, assim. Quanto mais eu falei e conversei sobre o assunto, menos fé na ideia eu tinha. Então, assim... Eu vim com alguma esperança de conversa ainda. E o pior é que eu tô jogando tudo free ultimamente. Ó, Tetris 99 é um jogo que a gente não citou e era free, hein? Free, entre aspas. Você paga o Switch Online, então tem uma barreira aí. Então, mas o Arms nem isso a gente consegue imaginar. A gente consegue ter Tetris. O que tá de mostrar muito, talvez. E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é: Rising Star Games e Toy Box revelaram a data de lançamento de Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Será 10 de julho. E o primeiro tá 50% de desconto até dia 17 de maio. Eu pretendo pegar nesse desconto aí. Eu tenho vontade de jogar isso aí. É, eu já vi muita gente falar que é uma obra-prima meio low budget. Então dá vontade de pegar o primeiro pra ver como é que é isso aí. A parte boa é que parece que o calendário inteiro tá vazio. Aí fala, não, tem chance desse jogo brilhar. Você vai ver, a Nintendo vai lançar um bagulho dia 30 de julho. E-shops do Wii U e 3DS na América Latina, excluindo o Brasil e México, serão fechadas a partir do dia 31 de julho. Eu acho que não faz tanta diferença, porque é mais só pra você fazer a leitura, fazer a... Eu até esqueci o termo, reading. Como que se fala isso em português? Resgate do código? É, exatamente. Exatamente. Era só essas e-shops que serviam pra isso. Então, quem usava, provavelmente ia pros outros países. Eu acho que... Eu concordo com o Jamon, eu só acho cedo demais. Esperar, acho que tá muito cedo ainda. Pô, eles continuam vendendo o 3DS, meu? Como é que você fecha assim? Eu tô falando, os caras já fecharam no caixão o 3DS e a gente não tá sabendo. Eles estão esquecendo de anunciar. Pode ser. É, mas o problema não é a vontade deles, o problema é que nas lojas ainda tem 3DS pra vender. Tem a exceção 3DS. Tá lá escondidinha, mas tem. É, por mais que sejam lojas pra você só resgatar coisa, eu concordo com o Jeff. Fica um sentimento meio amargo, assim. Você, pô, meu, o negócio ainda vende, já tá fechando. O do Wii demorou o quê? Uma década ou mais pra você terminar o serviço online pra tudo? Mas eles fazem alguma coisa ainda. Aí eles é só um shop de resgate de códigos. É, eu vi muita gente falando que do Brasil já nem existe mesmo, por isso que não vão nem desligar. Mas é que é do Brasil. A do Wii não existe. É, a do Wii, né? A do 3DS é tipo uma casca da versão americana, não é? Sim, sim. Ah, não sei se tem tudo. Eu acho que alguns DLCs não tem. Eu acho que tem algumas coisas que não tem. Então é, dá pra considerar que é uma casca. Mas é, dá pra falar que, né? Pro Brasil ter ficado de fora é espantoso, né? Porque geralmente a Nintendo coloca no pacote ruim o Brasil. É que a gente é grande. Ah, tá. Só viu pela geografia só. Segundo o DLC do multiplayer de Luigi's Mansion 3 saiu. São 3 minigames novos no modo Screen Park e 3 novas roupas para o Luigi no modo Scare Scrapper. E eu vou ser sincero que eu esqueci que tava saindo DLC pra isso ainda. Eu também. E eu continuo sem me importar com esse DLC. Esse é o DLC de 10 dólares, não é? Às vezes eu comprei e nem tô sabendo. Tão barato. Mas, ó, isso tem muito cara de ser coisa que deveria ser free, sinceramente. Olha que vendeu bem, você pode cobrar. É, eu concordo, mas eu vou falar, aquele jogo devia ser 70 dólares, Lucas, então deixa eles cobrar o 10. Ah, não. Nessa parte eu não concordo, mas tudo bem. Evo anuncia cancelamento da sua edição de 2020 e fará um evento online durante o inverno brasileiro para manter o espírito da Evo vivo. Tá aí, e o Mar acertou falando de uma EVO Online, né? Mas só que não vai... Eles vão provavelmente diminuir o nível do hype pra essa EVO Online. E o campeão não vai ser considerado campeão, porque o perdedor vai falar que tem put lag. É, então não. Ele vai ser o campeão com lag. Ele fica um parênteses, assim. É, então, ele é o campeão com melhor internet, é isso? Pode ser. Ou com o que sabe chutar bem o roteador. Pode ser isso também. Eu não quero agorar um negócio, e é mancada, mas seria muito engraçado na final ao vivo o negócio cair assim, tipo, opa, desconectou. Só de ver queda de. Porque jogo de luta, sei lá, você vai pegar Smash, vai pegar Street Fighter, nenhum deles é por. Ah, meu Deus, esqueci o nome do método de conexão. Eu esqueci agora o nome. É o peer-to-peer ou zoado, não é? Não, eu sei, mas tem um método que é o por rollback. O rollback é o que todo mundo pede. O desenvolvedor japonês não gosta, não gosta assim, né? Não colocou nos jogos deles esse jeito de conexão. Então você é afetado pelo lag, dá aquela queda de... Os dois tentam se atualizar e aí começa a dar aquelas travadas, né? Que acontece sempre no Smash, basicamente. Então vai ser engraçado ver a final de tipo de Street Fighter V, que é os caras dando essa travadinha, de Smash, o cara dando a travadinha. De Smash vai ser uma tristeza. Robonite Mother Project foi anunciado pela Robonite. O projeto irá conter livros sobre a série Mother, e além disso, tivemos um teaser de outras notícias da série até o final do ano. Ah, não é um livro sobre a série, é um livro... Com roteiro, script, né? É, com todas as falas, aparentemente, do jeito que eles anunciaram, é tudo que tá tudo escrito do jogo vai estar lá no livro. Em todas as línguas? Em japonês. Em japonês, tá. Esse é um lançamento exclusivo japonês. Talvez é a coisa mais perto que se alguém pegar o livro do Mother 3 pra traduzir pro inglês, talvez seja a coisa mais perto de um lançamento oficial de Mother 3 que a gente vai ter. Você vai comprar, João? Não, sei. Eu posso mentir, eu posso falar que eu vou treinar japonês lendo esses livros. Você tem que ajudar a série Modern, Jamon. É, mas pô, se eu compro um bagulho japonês, eu tô ajudando ela no Japão. Você comprou a versão do Wii U que fizeram lá, o Earthbound, o port? Comprei no lançamento. Comprei na hora do anúncio. Então você tá ajudando. Então você tem que comprar isso aí e vai lá. Eu comprei no Virtual Console do Wii U, comprei no Virtual Console do 3DS. Mano, traz esse modder aí pra gente. Você tem que comprar e dar o feedback pros caras. Eu não sei ler japonês. Tem que fazer. Em japonês. Aí você dá uma, sei lá, nota de uma estrelinha lá. E foi esse o podcast. Obrigado por você que nos ouviu até agora. Também comente sobre o que você acha de jogos online free da Nintendo e como a gente falou besteira. Sobre a falta da Nintendo, que não vai ter um Direct em junho, né? Um rumor, pelo menos. E as coisas que você está vivendo por aí. E não deixe de nos curtir nas nossas redes sociais. Deixar um comentário, que eu acho que já falei, eu estou ficando repetitivo. E participar dos nossos concursos, que temos dois concursos rolando simultaneamente. O primeiro é de Fire Emblem, de 30 anos. Eu já expliquei no podcast anterior, mas reexplicando, é um medley para você ouvir e descobrir as músicas que a gente está premiando um like de pelúcia. Então, se você tem curiosidade de saber, e alguns dos comentários dos podcasts anteriores a gente publicou nas nossas redes sociais no Hot Site, e tem no nosso servidor do Discord também o Hot Site. E a gente tem que postar direito no servidor do Discord. Nota mental. E Lucas, você quer falar do outro concurso? Também temos um concurso do Animal Crossing rolando aí. Basicamente é você tirar uma foto de um cômodo seu no Animal Crossing, né? A gente quer ver o quão criativo você é no jogo. As regras também estão nos comentários do cast anterior e no Discord. Se quiser, acessar o nosso Discord na aba de avisos. E compartilhem com a gente. Sigam as regras e boa sorte. Estamos premiando aí 3 amigos. Resumindo, a gente quer dar lição de casa pros ouvintes. Sim. E depois a gente tem que ir nos correios entregar os bagulhos pra pegar um Covid-19. Ah, não, nem brinca. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.